Vindo 43, pátio 1, portão 07, grato, 3603. Baixo travado, limpo 03. Afirmativo, limpo 03, contra embaixo travado. Acusa avistando o P3 da Força Aérea na curta final. Após o tráfego, autorizado alinhar e manter.